Xarabarabá, xarabarabá, tudo bem? Aí, legal? Pirim, pirim, pirim, pirim. Eu não sei que vocês ficam insistindo que é no meu podcast, que é no podcast, porra. Tá quando, né? Você vai fazendo assim e tá, tal. Tem que juntar informação, tem que juntar assunto pra falar pra você. Já que eu tô com uns assuntos aqui bacaninha pra te falar. Então vamos lá, a introdução. Ai, a introdução. 27 de janeiro de 2010, são 4 e 5 da tarde de uma quinta-feira. Este é o podcast do BK, aquele que não tem hora pra começar e tem que dar o rabo pra acabar, porque isso é o cu da bunda. Vamos desligar aqui essa merda desse celular, senão daqui a pouco estão me ligando aqui pra me encher no saco. E aí, mano, beleza? Tudo certinho? O assunto de hoje aqui que eu quero passar pra você... Nesse saladão, vou fazer um saladão. Saladão recreativo, né? Vou falar de vários assuntos. O primeiro assunto que eu vou falar, que tá entalado aqui na minha garganta, né? Tá entalado na minha garganta aqui, na minha saladona aqui. Deixa eu até anotar, se não esqueço o nome dessa porra. É saladão, né? Dá pra ouvir o papagaio daí, meu? Não sei se dá pra ouvir. Esse microfone é muito louco. Meu, o primeiro assunto que eu quero contar pra ti hoje, até que eu pare pra poder... socar aquele papagaio do caralho. O primeiro assunto que eu vou falar, como o autor de quadrinho nacional imbecil, né? É um bando de imbecis de velhos. Velho é uma merda, velho imbecil é uma merda maior ainda, né? Esse senhor considerado aqui deu já uma palestra no Anime ABC, haveria de dar outras, né? Estamos fazendo bons contatos, bacaninha. Sobre a minha palestra é sobre produção de quadrinho independente, mas é um quadrinho independente, não é para publicar impresso. É voltado para webcomic, é voltado para criação de empreendedores de quadrinhos, né? O meu formato de trabalho é empreendedorismo na parte de quadrinhos. Tudo bem, eu sou escritor, eu lancei meu livro do meu nome, etc, etc. Mas eu acredito que a mídia quadrinhos, ela tem uma função fundamental como divulgador de cultura, divulgador de novas ideias, mas sozinha a mídia quadrinho não funciona, ela morre, ela não se sustenta. E o que acontece? Eu tenho o meu formato do meu livrinho e tal, mas eu converso com vários autores por aí, troco uma ideia com autores por aí. Nossa, que gente imbecil, cara. Eu nunca vi... Olha, eu já lidei com traficante, já conheci traficante de droga já. Um grande amigo que eu tive há muitos anos, era um grande amigo mesmo, mas ele era traficante, era bandido. Bandido mesmo. Ele puxou, acho que uns 8 anos por roubar banco. Eu não julgo ninguém, viu, cara? Eu não julgo ninguém. Se o cara tem a sua treta, pagou, beleza, tal. Ele continuou na vida louca, continuou com aquelas loucuras dele. Mas comigo ele... era outra pessoa. E com ele, eu tinha uma hombridade, uma honestidade que eu não encontro em autor nacional. Autor de quadrinho nacional, eu não conheço um que tenha vergonha na cara. Que chega assim e admite que está errado. Não, todos são perfeitos. E recentemente eu conversei com o Seabra, um cara que eu admiro muito, um desenho que eu admiro muito, que ele desenhar, ele fez um gibizinho nos anos 80 pela Sampa, lá com a Neide, que é a esposa dele, a outra da qual também admiro muito. Mas o Seabra, puta que pariu mesmo, eu vou trocando uma ideia com ele. A princípio eu pensei que ele fosse um cara inteligente, um cara perceptivo, um cara acessível, né? Eu no Facebook eu tenho lá o meu profile do Hector, né, do meu nome, isso que eu tenho lá. E não sei por que ele me adicionou. Acho que no começo ele estava começando a brincar, ele me adicionou mil nomes, adicionou a mim. A mim ele cortou. Mas ele ficou com mil nomes ali, com o Hector, trocando uma ideia e tal. Aí se você for no milnomes.webnode.com, daqui a pouco acho que vão consertar aquela porra daquele de domínio. Mas tá lá, você pode adicionar o Hector, trocar uma ideia com ele. É besteirinha. Botei lá e ele fez isso e me adicionou o Hector. Aí ele botou lá uma hora qualquer, né, que eu acesso o profile do Hector de vez em quando pra ver como é que tá, ele botou lá uma imagem de quadrinho. Aí o Hector, ou seja, eu, perguntou pra ele: cara, por que você não põe isso numa webcomics? Eu não tô preparado pra isso, não sei o quê, que não sei o quê, isso aqui eu mandei pra Inglaterra, não publicaram, que não sei o quê, o texto da minha mulher, que beleza. Aí eu abri o jogo, expliquei a minha opinião, dei não sei o quê, ele foi até que receptivo no começo. Mas sabe qual é a merda? Sabe qual é a merda? É a turminha. É interessante como esses caras se vendem pra turminha. O Seabra não tá fazendo nada da vida, né? Nada em termos de quadrinho sério. Ele tá quebrando o galho por aí, sei lá do que faz a vida dele, foda-se. Mas entra fulano, entra Beltrano e já começa a falar: não, que isso não dá certo. Pera aí, deixa eu tirar o papagaio dali que tá começando a me encher o saco. Olha só que belo. Ah, filho do cão, que sacrifício. Thank you. Não, é foda, começa a falar aquele entusiasmo, eu já botei no chão, agora fica sossegado lá, porra, que merda. Então, já entra o quê? Já entra na conversa o cara, é que isso não dá certo, que o Adecomic não dá certo. Puta que pariu, e eu fiz aqueles meus textos cavalares, né, que se você parar e ler, é um compêndio de como o camarada ganha dinheiro com o webcomic. Ah, não, porque... Aí já vira um imbecil nessa função, é vender revista. Olha a imbecilidade. Então, para que serve o editor? O editor, a gráfica, a distribuidora, eles são meros atravessadores do teu trabalho como autor. Antigamente o editor te chamava, te pagava um pouquinho, uma ninharia. Ah, mas eu ganhava bem! Não, paga pouco. Eu ganho trabalho pra Marvel, ganha pouco. Comparação com o que a Marvel lucra, em termos de vendagem, o que ele paga pro autor é ninharia. O desenhista é ninharia. Mas o cara fica feliz por isso. Beleza. A função do editor, da gráfica, da distribuidora, eles estão lá pra atravessar a tua relação de artista, comercial ou não, autoral ou não, com o teu leitor. Mas é interessante, sempre que, desde que aquele velho italiano, filha da puta do Angelo Agostini, colocou a sua primeira HQ, ele era um empregado. Ele não era um autor independente de fazer, não, eu vou fazer isso aqui, trabalhar com o meu... Ele não era independente, tipo Marcatti, ou então vai, Mutarelli. Eles eram autores independentes que faziam seu fanzine e saia vendendo. E com o lucro reinvestia. Era um negócio de altíssimo risco. E normalmente os caras tomavam no cu, beleza. Só que agora a função do editor é atravessar a tua relação de autor com o teu leitor. Mas nessas vindas e vindas o mercado sobe, desce, de repente sumiram os editores. Sumiram os editores. E ninguém publica quadrinho nacional oficialmente. Me desculpem essa ópera gráfica, Devir, isso não é quadrinho de verdade. Isso é a porra do extremo. Porque ó, é aquele quadrinho autoral que ninguém lê. Essa é a grande verdade, essa é a dolorosa verdade. Ninguém lê 13 pãezinhos. É, mas eu leio. Você é um merda. Você é lixo. Você é um bosta. Você que é fã, que é tiete, que é nerd. Meu, você não é nada, porque essas tiragens são 2 mil, 3 mil exemplares. Vende 5, 10 exemplares. Porra, meu, o que é isso? Vendam 1.000 exemplares. O que acontecia antigamente quando você tinha uma vendagem de 100 mil exemplares? Claro, também não precisa chegar para um tio Patinhas que chegava a 400 mil, um X-Men. X-Men é o caralho, heróis da TV que vendava com 400, 500 mil. Tudo bem, isso eram outros tempos, né? Não dá certo. Mas os tempos de hoje, o que acontece? As editoras sumiram. E o que sobrou são editoras nanicas, de uma mentalidade extremamente obtusa, que pega o quê? O trabalho de um cara, publica aquele Yeshua que a gente viu lá do camarada lá, que é um desenho até que razoável, mas a história é uma merda, é um troço cabeçoide. Que o quê? Só outro cabeçoide lê. Mas acho que ninguém lê. Eu meço a solução desses sites de divulgar, como o poder de divulgação desses sites, pelas vendas do meu livro. Tudo bem que eu não tive uma divulgação no Omelete, não tive uma divulgação de grandes coisas, mas saiu uma notinha minha no Bigorna, a NMTV... Falou aquele HQ ali dos balões, rolou entrevista minha e tal, mas a força desse site de divulgação é nula. Eu não vendi porra nenhuma graças a esses caras. Nenhum leitor chegou até eu. Não, eu vi você numa matéria assim, então eu comprei seu livro. Não, isso não acontece. Aliás, isso não acontece com nenhuma revista. O que acontece é que vende porque o autor sai batalhando que nem um louco. Sai batalhando por aí. E mesmo que venda ou não venda, é tão insignificante, essa produção autoral é tão insignificante, tão ridícula, mas faz um puta de um barulho, faz um tremendo do barulho, porque o camarada ele vai se promover, que não sei o quê, berere, berere, berere, mas não vende. Agora, você veja que paradoxo, né? O camarada não vende, não é lido, não tem lucro, né? A não ser quando ele pega um financiamento do Estado, mas aí tanto faz, né? Ele passou num concurso, foda-se, qualquer merda que ele fizer, tanto faz, foi um desenho lindo, maravilhoso, então bem ufanista, que é, né, aquela mulher que fez aquele desenho animado 3D brasileiro, aquela merda, tá cheio de propaganda da Caltabiano e dos amigos do governo, vão se fuder. Isso daí não. Aí não tem problema, porque já tá tudo pago, foda-se se der lucro. Se der lucro, é melhor ainda. Isso é uma canalice, né? Mas o camarada que lança o gibi bancado pelo Estado, ele não tá nem aí, ele faz qualquer merda mesmo. A bancada liberou, foda-se, todo mundo ganha seu dinheirinho. Mas você que se fode, né? Você pagou o cara e vai ter que pagar de novo por um gibi que é uma merda, você nem lê. Aí vai pra escola, o Estado compra, e foda-se, pau no cu. A Via Letter era muito assim, né? Ela vendia muita coisa pro Estado, até que deu aquela merda que lançaram aquele gibi que foi com putaria, aí perdeu o contrato e foi pro brejo, ninguém quer. O Estado não quer mais saber da Via Letter, tomou no cu. Mas enfim, vamos ao que interessa. E esses caras, eles têm essa visão de lançar quadrinho autoral, não vende, não dá lucro, não vai pra frente, mas é interessante. Eu conversei com o Gual, quando eu fui lá na... do Jair Gualberto, quando eu fui lá na livraria HQ Mix, ele falou, porra, o cara, o próprio Gual virou pra mim, né? Falou, porra, o cara lança um álbum aqui, outro hoje, nunca mais, essa merda não vende, a gente toma prejuízo, devolve pro cara, ele não tá nem aí, porque ele quer fazer badalação. Porra, o próprio Gual me falou isso, ele sabe. Eu não tive tempo de falar com o Jal, né? O Jó tem a cara do Robin Williams, né? Com a caixinha. Mas o Gual não, ele falou, pô, mas que dentro você lança essa bosta, meu? E isso é uma grande verdade. Esses quadrinhos de autores só servem pro ego do camarada e pra ele formar portfólio. Aí ele pega, manda pras editoras, olha como eu sou fodido, publiquei aqui, que não sei o que, mas vendeu? Não, não interessa, é meu portfólio. São filhos da puta que só pensam neles. A grande merda é que vira esse quadrinho autoral. Virar o único referencial de quadrinhos, né? Mas é interessante, tudo aqui é pro extremo. Ou é extremamente chato, ou é extremamente mal feito. Vamos pegar na outra ponta, o quadrinho autoral. Vamos pegar outra ponta, o quadrinho comercial. Você pega a Turma do Didi. Vai se fuder, bicho. Ou então, Turma da Mônica. Que lixo, que merda. Ou então vai, Turma da Mônica, ou qualquer outra, Restart. Bicho, que merda, cara. Em ambos os casos... às vezes eu paro para ler, eu não vou ler Restart, eu passo os olhos por cima, você vê, são trabalhos que ninguém parou para pensar. Eu acho que o autor nacional está passando por um momento de preguiça, de pura incompetência. Essa incompetência nasce porque o camarada ele é só um desenhista, ele é só um ilustrador, ele não vai parar e pensar. Eu, por exemplo, eu passei meses pensando no meu Nomes. Vou matar esse papagaio. Eu passei meses pensando no meu nome, idealizando cada personagem, o universo, o character design, demorei um tempão. O meu amigo Marcos, lá, com o qual eu mando um abraço, ele também, com o projeto dele de personagem, também demorou um tempão para desenvolver direitinho, pensando em character design para game, para animação. O autor nacional não, ele lança qualquer coisa, porque a mente do cara é formada apenas para ser desenhista. Ele não sabe escrever uma história. Tanto que o Kioff falou que chamaram lá o Alan, o Jim Lee chamou o Alan Moore para fazer o roteiro, porque desenhista não sabe fazer, história, não sabe. A mente dele está criada, está direcionada apenas para ele ilustrar. E ainda assim ele desenha mal, porque ele ilustra mal. Claro que tem as suas raras exceções, mas esses caras só têm um trabalho devidamente reconhecido quando tem um puta de um roteiro atrás, quando você tem um roteirista fodido. Você deixar o cara sozinho, só você pegar o Spawn, que merda que é o Spawn. Que lixo, mas também só melhorou quando o homem colocou um roteirista ali que quer. Foi no braço dele, não vai. Tudo bem, tem o seu momento de lucro, de tal, funcionou, o homem ficou rico, beleza, mas é um roteiro de merda. É um roteiro lixo. Aí você pega qual autor nacional que tem um belíssimo roteiro, que tem um belíssimo, um personagem bem pensado, um personagem que você passou mais de 10 minutos pra criar, né? Vou até anotar aqui um negócio do Cassaro, que eu quero falar com você. Isso aqui foi foda. Como é que você pega a incompetência de um camarada? Mas tudo bem. O cara tem que demorar mais de 10 minutos pra criar um personagem. Aquele concurso da Abril, a patroa aqui queria fazer, também queria fazer, mas porra, não vale a pena você se dedicar a fazer concurso se os caras pagam a ninharia, fica o personagem pra eles. É a mesma coisa, por que que o cara vai se dedicar a ficar pensando, a dar o sangue, se ele é empregado? Perceba, você não tem um autor nacional que fica pensando direito. Você pega o Seabra, ele não consegue pensar num personagem que preste, porque ele não é roteirista. E outra, ele não é empresário, ele não quer ganhar dinheiro, porque ele só tem a visão pro desenho. E a minha briga é essa mudança de pensamento, porque Não estou falando para o cara deixar de ser ilustrador, estou pensando pra ele, falando para ele ampliar os horizontes dele à medida que não tem mais editor que publique o trabalho dele. Ah, mas tem nos Estados Unidos. Beleza. Mas o funil para você chegar até lá é terrível. De cada 10 autores, só um é atendido. Eu me lembro quando eu trabalhava na Mitos, com o Arte Comics lá do Elcio. Eu via lá o trabalho da rapaziada de 10, 15 carinhas, 2 eram aceitos. E olhe lá! E mesmo esses caras pisavam na bola, porque é um trampo fodido, é puxado, você trabalha pra caralho. Ganha o dinheiro? Ganha. Que nem o nosso amigo lá, que trabalha, é um amigo nosso, que é o Eri, que ele desenha lá pra Arábia Saudita, pra aquelas camadas. Trabalha que nem um louco, ganha dinheiro? Ganha, beleza. Mas eu insisto, o que acontece com esse camarada depois de alguns anos? Ele perde emprego, cara. Ele perde o trabalho. Peraí. Vamos ver se agora vai. Ele perde o emprego, ele perde o trabalho. Aí volta pra cá pra dar cursinho, o Baines, né? Vai dar cursinho de quadrinhos aqui, porque ele não arruma emprego lá fora. Caralho. Tudo porque nós mantemos uma visão de empregado. Eu comparo o nosso autor nacional como um escravo que foi liberto, né? Porque, não sei se você sabe, quando teve o lance da libertação dos escravos, eles não sabiam o que fazer. Os escravos ficavam a esmo. Porra, trabalhei a vida inteira como escravo, e agora? Ah, agora cai no mundo e se vira, mano. E aconteceu a mesma coisa com o autor nacional. Ele perdeu o seu feitor, né? Ele perdeu o editor, perdeu a gráfica, perdeu todos os atravessadores. Agora ele está direto com o público. Você acha que o cara vai querer fazer isso? Não, porque... Eu te digo uma outra coisinha. Quando eu era criança, o meu pai comprou aves, né? Uns filhotes de galinha, pintinho. Eu não queria usar a palavra pintinho, senão só falar merda, né? Desgraçado. Me deu lá uns pintinhos pra criar, né? Bonitinho. Não enfia no cu pintinho, não. Tua mãe que enfiou. Então o que acontece? Eu criei durante um tempo esses bichinhos, né? Maravilhoso, cresceu. Só que é interessante, quando eu abria a gaiola pra eles saírem, né? Só saía dois ou três. Tinha uns 5. Só saíam 2, os outros 3 ficavam lá dentro. Mas por quê? Porque eles não estavam preparados para cair no mundo. Eu acho essa analogia bem simpática. O autor nacional não está preparado para lidar direto com o público, porque a formação dele é de empregado, é de funcionário. Ele quer trabalhar na Folha, ele quer trabalhar na Abril, ele quer trabalhar não sei aonde, tal, ele quer tentar a sorte com uma empresa, e um filho da puta de um boçal vira pra mim: quem é competente arruma emprego fácil. Nem fodendo. Lá na editora onde a gente trabalha, tem uma pasta, digamos, uma pasta, tem uma pilha, um armário entupido de portfólio de ilustrador, gente de primeira. Só que não dá pra trabalhar, porque a quantidade, eles não têm emprego porque não tem trabalho. Ou seja, a demanda por ilustrador é imensa. Não, perdão. A demanda por ilustrador é nula. Mas de autor e roteirista é outra coisa. Então o que acontece? Quando você tira o editor, o que vai ser desses caras, mano? E o pior é que os filhos da puta ficam batalhando por essa visão de empregado. São escravos libertos que não sabem fazer nada da própria vida. Você pode pegar pro escravo e falar: tá aqui, ó. O que você sabe fazer? Ah, eu sei carpir uma horta. Beleza, abre uma horta, tá aqui um terreno pra você, vai trabalhar. Tá aqui um financiamento pra você criar suas coisas, ter sua casinha, ter seus animais. Porra, monta aí o seu sítio, sua chácara, que seja uma fazenda, né? Uma mini fazenda, quebra um galho, sei lá. E vai ter lucro, vai ter essa estrutura. É a mesma coisa pro autor nacional, só que você não tem estrutura pra esse camarada, ele só é empregado. Ele só tem aquela visão de trabalhar para o editor, e ele toma no cu porque ele vai para o exterior, porque já entra o quê? O negócio da necessidade. Não, não é necessidade. É falta de amplitude, falta de horizonte. Empregado aqui, você tira a Cinderela da miséria, mas não tira a miséria da Cinderela. Você tira o escravo da senzala, mas não tira a senzala do escravo. Ele continua com aquela visão de empregado. E isso é com um cara nervoso. Olha o Seabra. O Seabra é um empregado. Olha, você pega o Tony Fernandes, é outro empregado. Você pega qualquer ilustrador nacional que faz super-herói, que desenha lá pra... é empregado. O Benes é empregado. O Alexander é empregado. Klebs, então, empregado. O Klebs é pior, o Klebs é mais nojento, porque ele vai ensinar um traço ultrapassado, fodido, para um pessoal fazer aqui, para publicar lá fora. É pior. Ele vai estar pegando os escravozinhos daqui, jogando lá fora, criando mais escravos que voltam para cá para ensinar a ter mais escravo. Porra, bicho, isso é coisa de brasileiro, cara. Eu não sou brasileiro, não tô nem aí, mas isso é trabalhar em favor do Brasil? Isso é favor, isso é você trabalhar em favor da nossa cultura? Tudo bem que cada um sabe onde o calo aperta, né? Cada um sabe o que faz a sua vida, cada um tem a sua necessidade, mas, porra, estava na hora de começar a pôr a mão na consciência e começar a pensar em termos de consequência dos seus atos, né? O que, que você representa para as pessoas ao seu redor, para a sua sociedade e mesmo para o seu país? Ah, mas não quer nem saber, porra. É interessante quando todo mundo quer tirar o cu da reta, né? Cada um só quer pensar no seu. Só quer pensar no seu, tirar o seu, foda-se, eu quero ganhar meu dinheiro, não tô nem aí, que se foda, eu quero me realizar meu sonho, quero realizar meu sonho. Mas, meu, toda vez que você faz esse tipo de coisa, isso tem uma consequência. Para cada ação, uma reação. Quando você vai atrás do seu sonho, existem pessoas que estão olhando para você. Pessoas que estão se referenciando no teu exemplo para ir atrás. Eu tô falando com um menino aqui que me manda uns e-mails, jrp964@gmail.com. Ele me manda os e-mails, quando você quiser escrever, pode escrever. Ele manda os e-mails que eu encontrei com ele na MBC. Ele quer ir pro Japão. Eu viro para ele e falo, você vá. Ah, mas como é que eu vou? Aí você vai dando uma direção pro cara, não sei o que, não tem dinheiro. Se vira, junta uma grana, fala, o sonho do moleque é ir pro Japão. Beleza, assim. Mas é interessante, o cara tem esse desejo, mas ele não sabe o que fazer, se dá um direcionamento. Mas o cara quer publicar lá fora, isso tem uma consequência, eu vou publicar lá fora. Beleza, para uma puta de uma indústria, vai ganhar uma grana, vai ficar não sei o quê, mas já que é o final da vida, ele tá sem trampo. Eu falei isso pro Seba, eu falei que o Seto no final da vida tava triste. Eu falei, não, tava nada, eu era muito amigo do Seto, não fala mal do Seto. Eu não sei porque os caras têm essa relação de paixão com desconhecidos, por mais que eu admire o Seto, eu admirava mesmo. Eu não vou deixar de ver os defeitos dele, que ele era mentiroso. O Seto mentia na cara dura. Ou pelo menos eu não tive prova que ele foi pro Japão, que ele conheceu não sei quem, não sei o que lá, que ele conheceu o Tezuka. Pra mim é lorota. Até a prova em contrário, olha, tirou uma foto lá do Domi. Porra, o Maurício de Souza, quando encontrou o Tezuka, tirou uma foto ao lado dele. O Banana do Noriyuki, lá da Brademe, quando veio o Tezuka pro Brasil, tirou uma foto lá do Tezuka. Se eu te pudesse também tirar uma foto lá do Tezuka, como é que o cara vai pro outro lado do mundo, conhece os maiores exercícios de mangá do mundo, e não consegue falar, não tira uma foto, não comprova nada? Pra mim isso é mentira. Tô aberto a contraproposta, se de repente aparecer uma verdade aí, beleza, pra mim isso é mentira. E eu li uma entrevista do Seto antes dele morrer, ele tava uma merda, ele tava bravo, porque o traço dele, que não sei o que, não sei o que. Aí eu, cada um vê aquilo que interessa, mas eu vejo a verdade dos fatos. O Seabra, ai meu amigo, ele não sei o que, que mentira, cara. Quando você se referencia nessas coisas dos... da turminha, você tá fudido. Emir Ribeiro é um amigo de ninguém. Ele publicou lá fora, ele tem umas cagadas de plágio fudida. Voltou pra cá, continuou plagiando com o Brian Boller e os caras dando prêmio pra eles. Aí eu quero mandar também um alô pro pessoal do Bigorna HQ Mix. Pô, tem que tomar o prêmio desse cara, meu. Ele é bandido, ele é pilantra, ele é pirateiro. Vocês vão dar prêmio pra pirateiro, vão se fuder. Tem outro cara do HQ Mix, o cara que ganhou 10, 11 vezes o mesmo plano. Qual é, meu? O mesmo prêmio, né? Porra, qual é, meu? Já o Alberto são dois puta cara, gente boa, gente fina, mas concorda com essas merda. Serginho Groisman também, que apoiou. Como é que concorda com um negócio desse, meu? Dando prêmio pra bandido, dando prêmio pro mesmo cara ganhando 10, 11 vezes. Que negócio é esse? Ai, não tem outro. A eleição vai se fuder, tem que rever essa merda. Esses caras que falam que não, esses prêmios são maravilhosos, são importantes, referenciais, não sei o quê. E pisando na bola desse jeito, por que que nunca revela quantos votos foram para cada concorrente? Eu participei dessa brincadeira, fui lá zoar e tal, e até agora não sei quanto que teve voto para mim, não sei quantos foram. De repente surge do nada, puxa assim, qual é, meu? Não rola uma auditoria aí, não? É molecagem, cara, é molecagem, mas é uma molecagem que está em todos os níveis. Aí eu chego para esse cara, falo do webcomic. Isso não vai dar certo. Eu quero que você acesse o site do meu amigo Dresden Kodiak. Dresden Kodiak com C, viu? Você acha assim no Google? Vê como é que ele trabalha. Veja como é que ele fez, como é que ele colocou os quadrinhos dele numa entrevista, ele dizendo que ele é canadense, né? Canadense? É, deve ser. Que ele batalhou muito, que ele demorou 2, 3 anos pra emplacar, que agora tá ganhando dinheirinho. Ah, mas é nos Estados Unidos, aqui não tem disso. Que ele trabalhava na base de doações, de venda. Mas isso não funciona aqui! Vai no camarada do sábado qualquer que eu vou trocar uma ideia pra fazer uma entrevista legal com ele. Aí ele lá ganhando dinheiro. Ele tá ganhando mais agora do que antes quando ele trabalhava. Ele trabalhando, ganhando mais agora, fazendo webcomic dele com anunciante, com pessoalzinho, do que antes quando ele trabalhava de carteira assinada. Como é que ele consegue? E essas sumidades da HQ Nacional, esses bando de filho da puta vendido do caralho. chupador de saco dos Estados Unidos, eles não conseguem. Como é que esse camarada consegue, o Ruas, né? Como é que ele consegue? Como é que eu consigo vender o meu livrinho, bater ali 70% da tiragem, vender legalzinho ao longo de algum tempo, mas vendi? E esses caras não, fica com o gibi encalhado e fazendo pose, vão tomar no cu, isso é coisa de moleque. Isso é coisa de moleque, você não precisa trabalhar nos dois, faz uma obra autoral, meu, não precisa, também não precisa fazer Didi. Por que que o autor nacional é tão prostituta, hein? Por que que o autor nacional é tão vendido, tão corrupto, tão intriguista? Eu não estou falando para você partir para fazer aquele lixo que a CQB faz, que o Blank faz, ou aquele vômito no papel que o Emílio Ribeiro faz, que aquilo é lixo. Não, não é um trabalho sério, não é um negócio a sério, nem para ganhar dinheiro, nem para vender, nem para agradar ninguém, é só para fazer pose. Por que que o autor nacional só faz pose? Por que que ninguém pensa que nem o meu amigo Stan Lee, que pode fazer a pose do mundo, o que ele quiser, mas o homem está nadando em dinheiro, está numa boa, gerou trocentos produtos, gerou empregos, tem um processo de controle, está na boa. E aqui eu vejo um bando de fudido, um bando de pé rapado, um bando de bosta, sem caráter, covarde, chupador de saco um do outro, que não ganha um puto, ou quando ganha, vira um babaca que se entrega para os Estados Unidos, vai, se ilude, ganha uma grana, volta para cá para dar curso. Qual é? Enquanto isso, nós temos o nosso mercado aí aberto para os estrangeiros. Sadaé. Tá, chega, até eu mexendo nas coisas. Como é que a gente pega o nosso pessoal, o nosso mercado, e entrega para os gringos? Ah, mas por que que ninguém chega e bola um personagem melhor que o X-Men, melhor que o Superman? Melhor que o Homem-Aranha é possível, claro que é. Precisa de roteiro. Precisa de desenhista bom nós temos. Mas nós não temos um bom roteirista. Faz um roteiro legal e solta por aí para ver o que é. Ou então encaminha um projeto para. Ah, a Panini não publica quadrinho nacional. Eu vi uma entrevista de um viadinho lá da Panini falando que não publica autor nacional porque só recebe lixo. Como é que eles vão dar uma chance pro autor nacional? Se solta, só vem merda. A JBC não tá nem aí, porque você vê as fotos do pessoal da editora lá, um bando de véio. Véio que não sabe nada. Sabe nada. Eles delegam pro até qualquer porra aí, é pra queimar dinheiro mesmo. Foda-se, deu, não tô nem aí. Eles querem que se foda. Mas se você tem a pachorra de bolar um projeto de um plano de negócios bacana, encaminha pras editoras, tenta a sorte. Ninguém faz isso. Por quê? Mentalidade de desenhista. Mentalidade de ilustrador, eu quero ganhar o meu negocinho pequenininho, quero trabalhar pros outros. Aí a gente fala de webcomic, que tem cara se movendo nessa direção e tá ganhando seu dinheiro, que tá chegando a mudança do iPad, os e-readers por aí, tá ajudando muito a autora a sair da merda. As editoras estão patinando e estão se cagando de medo. Um amigo meu lá da Saraiva falou em 4, 5 anos a editora que não se adaptar para isso está fodida, porque eles fazem um planejamento a longo prazo para ver as tendências de mercado. Porra, se a Saraiva está colocando todo o acervo deles para digital e estão diminuindo cada vez mais a tiragem dos livros, porra, mano, você vai duvidar de uma Saraiva? Aí vira um viado para mim e fala, não, porque falaram que iam quebrar o cinema, que o cinema ia quebrar não sei o quê, que o MP3 ia quebrar. Meu, quebrou, cara. O cinema no Brasil faliu. Porque antigamente você ia, digamos, vai em Muzambinho, você tinha lá 3, 4 salas de cinema, agora você não tem nenhuma. Você tem no shopping. Ah, mas agora tá dando muito lucro. O cinema, conforme eu conheci, ele passava não apenas os top de venda, os Skyline e Harry Potter, ele passava produtos alternativos para pegar outros públicos, que ele tinha que ter uma movimentação, e nem sempre era interessante para a rede manter só Skyline. Mas só como os cinemas encolheram pra cacete, diminuiu pra caramba o acesso do público. Ah, mas o público do Harry Potter vai pra caralho. Tropa de Elite que não sei o que. Beleza, Tropa de Elite é interessante, deu um público, mas não vem mais nada. Você não, pra tirar a pessoa de casa, ela não precisa, porque ela tem internet, ela baixa, compra o DVD. E ao mesmo tempo a função do cinema é fomentar a cultura. Mas a mente do brasileiro é tudo pra distorcer, tudo pra se prostituir. Ele já vê o cinema, que é uma puta de uma cultura do caralho, uma forma de você adquirir cultura fantástica, você vira estupro, vira roubo, vira ganância, é só ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Livraria, eu vou ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Porra, como você pega a cultura, você estupra ela, né? Você pega a música, vou fazer pagode pra ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você pega a religião, que é um negócio interessante, uma filosofia, vou montar uma igreja aqui pra ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Porra, é uma miséria moral isso, né? Uma miséria de valores, uma miséria de cultura. E que eu, particularmente como autor, eu fico enojado. Eu acho isso nojento porque eu meço pelo meu personagem, que tem o seu lado comercial, óbvio. Mas eu tenho um carinho pra cuidar. Tudo bem que o livro não saiu legal, teve seus problemas técnicos, normal. Mas a ideia que eu queria passar, eu consegui. E é interessante que neguinho não vê isso. A ideia não interessa. Quando eu cheguei naquele livro de vender legal, todo mundo calou a boca. Que bando de canalhas, ninguém pegou. Eu até falei, se você quer acabar comigo, leia meu livro e aponte meus erros. Não erros técnicos, de reticências, de revisão, isso não interessa. Erro de ideia, de conceito, é aí que ninguém consegue, porque meu livro é bom pra caralho. E só que ninguém assume isso, não, seu livro é muito bom. Porra, fantástico, ninguém assume isso, porque é do métier. Se ele me apoia, ele se suja com o Sidney Guzman, que não publica mais coisa dele. O Sidney Guzman é tão canalha que ele prefere abrir espaço para um fanzine do cu do Nordeste do que abrir espaço para mim, por exemplo. Meu livro é bom, independente de eu ser um canalha, um filho da puta, meu livro é bom. Tem excelentes ideias, é a primeira, digamos, light novel, mas não é light novel. É o primeiro livro nacional que mistura quadrinhos e mangá com literatura. Quem que fez isso com essa merda, cara? Quem que jogou um livro com quadrinhos e mangá, no estilo mangá? E mangá de verdade, que Erika Wano não faz mangá. Maurício de Souza não faz mangá. Turma do Didi não é mangá. Mangá é o que a minha patroa faz. Etora também não era mangá. Tanto que ela não fala... Etora. Mangá é a minha patroa. Quem falou isso foi um bambambam da Abril, né? Um fudido. Ele falou, não, isso aqui é mangá. E é mesmo. Ah, eu não gosto porque tá feio. Porra, é interessante o brasileiro... O pessoal daqui só malha. Só presta pra malhar, mas e falar a verdade? Mas os caras não falam a verdade e só malham porque são frustrados. Tem esse lance de você não ser parcimonioso. Eu tô conversando com um cara que tá me mandando alguns roteiros, né? Eu cheguei pra ele e falei, você franco, cru e duro, duro, duro, duro, ai, duro. Ele falou, beleza, manda pra mim. Desci o mar e falou, meu, era isso que eu precisava. Um cara que chegasse pra mim e falasse, onde é que tá errado? Tá errado nisso, nisso, isso. A conceitualização está errada, a configuração do personagem está errada, o desenho que você fez está tosco. Aí eu dei umas dicas, se aprofunda mais nesse personagem aqui, crie mais intimidade com esse, desenvolva mais coisa, para lá, dando toque, o cara agradeceu. Eu falo, vamos ver se funciona. Porque não é a primeira vez que o cara vira para mim e fala, não, porque eu quero conselho, você dá um conselho, obrigado, obrigado, o cara some. Ah, dá trabalho, não quero assim, foda-se, a minha parte eu fiz. Mas agora eu quero dizer um negócio bem interessante pra você, né? Como é que você pega um autor de merda? Como é que você sabe que um autor é de merda? Deixa eu falar do Cassaro, né? Também me passou o link aqui, esse vai ser o bloco dos fudidos. Vou falar de dois fudidos, o Cassaro e o Peixoto. O Peixoto eu já vou falar já, aguenta aí, mas o Cassaro é foda. Eu confesso que tinha lido algumas coisas do Holy Avenger. Achei um lixo, lixo, lixo, lixo, uma merda. Personagem vagabundo, conceituação, merda, merda. Mas finalmente me passaram o link pra eu ver aquela novelinha animada do cara. Olha, eu tenho aqui, eu tô com 47 anos agora, dia 10 de março. Vamos ver se você dá um presentinho pra nega velha, hein? 10 de março, anota na sua agenda. Olha, eu já li de tudo, de vovó Mafalda, vai até Lolicon. Li. Quero saber do que se trata, preciso ver. Não quer dizer que eu estou apoiando, né? Eu preciso conhecer e confrontar. Quero ver do que se trata. Eu li, vai, do Enfio até aqueles quadrinhos franceses do Eco de la Savane. Li pra cacete, eu conheço. E eu sei quando um roteiro é bom, quando um roteiro é ruim. Aqueles 5 por infinitos, do Esteban Maroto, é um desenho soberbo, mas uma história louca. Mas funciona porque é de época, etc. Barbarella, uma merda, que roteiro de bosta. Mas funciona pra época. Então, porra, eu também fui editor da média. Alguma formação devo ter pros caras me colocar lá, né? Então alguma coisa de valor eu tenho nesta merda. Não fui chamado porque eu era amiguinho do rei, não, porque eu tenho meu valor. Eu não quero pensar que eu fui amiguinho do rei, porque é foda. Aí eu cara me passou, não, vamos ver aqui a novelinha animada do Caçado. Nunca tinha ouvido. Logo no começo, o cara já manda assim, o narrador manda assim: quando nada se casou com o vazio. Eu parei, para, pim! Pura, quando nada se casou com o vazio, puta que pariu. Eles deram o nada e o vazio, tiveram. Eu fico pensando, o que que essa molecada tem? Tem merda, né? Tem merda. Eu até entendo que a molecada curta Restart. Porra, lembro que na tua infância você curtia Menudo. Porra, tem um monte de japonesinha que eu conheço que curtiu Menudo, e agora elas nem querem saber de Menudo, porra. Foda-se, tem Restart, faz parte de uma época, né? Você tem que passar pela idiotice. Eu também curti muita idiotice, porra, Ultraman é uma idiotice do caralho. Era bobagem, era uma besteira, mas era, tem um negócio diferente ali no meio, né? Super Dimo também era uma besteira, Princesa do Cavaleiro era uma bobagem. Mas tinha o seu valor, né? Que valor você tem num texto de um camarada que fala quando nada se casou com o vazio? Que caralho de lenda que é essa? Puta que pariu, Caçado, você tem merda na cabeça, filho da puta. Isso é coisa que você venda? Porque eu fico assim, cara, porque, meu, eu tô aqui com o livro dos mortos tibetanos, livro dos espíritos, do seu Allan Kardec, aquele velho racista francês, racista do caralho. Eu pesquiso, eu me dedico, eu estudo, crio vários conceitos e tal. Aí vem um babaca desse, um corno do caralho, que pega essa merda e fala, porra, quando o vazio se casou com nada. Qual é, meu? Isso, eu fico. Xinga minha mãe, fala mal das minhas filhas, fala mal do meu trabalho, mas não ofende minha inteligência. Porque esse tipo de coisa o cara fez em 3 minutos, ele nem pensou pra fazer. Eu acho que o Caçado, no mínimo, ele é um gozador, né? Ele tá tirando um sarro da cara do leitor dele, que o leitor dele, pra levar isso a sério, é um idiota. Francamente, dá dinheiro pro cara pra comprar esse lixo. O cara é um idiota. Novelinha animada, gastando dinheiro do Rui da Trama com esta merda, chamando o canalha do Guilherme Briggs, aquele viado, pra falar do... Meu, que lixo que é aquilo, cara, é pavoroso. Aí você pega até a Erika Warner, que tem um desenho fraco pra caralho. O desenho da Erika, ela não tem fundo, ela não faz fundo de cena, ela não tem a menor sensibilidade, não tem a menor alma, não tem o menor... Quando eu conheci ela, até que tinha alguma coisa de emoção ali, mas ela jogou tudo isso no lixo pra ficar na coisa fácil. É interessante como a pessoa se anula, né? Como um artista deixa de ser natural, é Coca-Cola. Quando ele deixa de ser natural, vai se transformar num monstro artificial vazio. Eu gostava mais quando a Erika estava começando a fazer os desenhos pessoais, botando os bofs internos do coração dela para fora. Tinha o seu valor. Ali começava a rolar alguma coisa. Mas entra a grana fácil, pronto, morre. Que nem o Nagasa fazer aquele desenho daquela menininha lá. A única coisa que ele fez que pressa na vida dele, começando a explorar a porção mulher dele, jogou fora, nunca mais falou no assunto, foi pro interior, casou, mudou. E não me convidou. Aí você vê esse... Meu, que lixo, cara! Que lixo! Eu fico com vergonha. Eu, como autor, eu ficaria com vergonha de mostrar isso pros outros. Porque eu posso até errado, mas, cara, tem algumas coisas que você ofende a inteligência das pessoas. E é por aí que você é médio, um autor vagabundo de quinta categoria. Agora, falando de outro vagabundo de quinta categoria, o Sérgio Peixoto, porra, o Peixoto tá foda, né? Né, Atila? Tá foda. A gente vê os negócios, o Marcos, Sargentão. Tô trocando uma ideia com os caras aqui. Interessante, interessante postura de vida. E como o Peixoto é baixo, né? Mas ele é baixo, mas ele se fode quando ele é baixo, porque ele fala que foi... O pessoal do anime ABC são os traíras. Porra, traíram o caralho, meu. Eu conheço o Atila. Não conheço o Marcos, conheço o Sargentão de bater papo aqui, o Sargento. Porra, meu. Baixo porque ele cagou tanto. Peixoto cagou, fez tanta merda. Tanta merda. E nunca assume. É interessante, né? Ele nunca assume o menor erro dele, porque tá sempre certo. Fez tanta cagada que chegaram e falaram, não, vamos comprar a sua parte, você é caminho da roça, velho. Não foi expulsão, é que, porra, não dava. E ganhou, aí pegou a grana dele, saiu de lá. E ficou com mimimi, tanto que depois ele foi pelas costas pra pegar o título anime ABC pra ele. Foi isso mesmo, Atila? Eu não tô lembrado. Foi uma canalha, canalha. Coisa... E eu não ensinei ele a ser assim, não. Isso daí é coisa da cabeça dele, das más companhias. Eu acho que tem até a mão do William do Carmo no meio aí. Que não sei, que é má companhia, é foda. Mas acho que não, eu acho que no William não, porque o William tem nojo do Peixoto, né? Todo mundo tem nojo do Peixoto, ninguém aguenta ele. Você podia até falar, não, envenenamento. Então, não, acho que não, acho que o Peixoto caga porque ele é idiota mesmo, né? Aí virar aquele são traíras, são, pô, até ontem ele era amiguinho de todo mundo. De repente virou traíra, que não sei o que, meus grandes amigos, aparecem aqueles os quatro patéticos, né? O Nunes, o Kleber Brazão, o outros Goiaba lá, puta, nem bando de coitado, cara, que bando de fudido que não faz nada. Esses são meus, nunca fizeram nada. Mas o grande lance do Peixoto foi foda. Passaram aqui pra ler um link dele, meu, dois links terríveis, né? Que eu preciso falar dele. Porque ele é foda, eu acho que ele é disléxico, porque tem lá um cartaz de uma garça comendo um sapo. Ele chama a garça de pelicano. Porra, não tem nem pelicano no Brasil, é um bicho característico da América do Norte, do Hemisfério Norte. Não tem nem pelicano aqui no Brasil. Aí da cabeça doente do camada ele vê, não é o pelicano. Porra, mano, isso é coisa de disléxico. Disléxico, disléxico. Aí ao mesmo tempo ele fala na foto, não porque desistir nunca, o sapo tá na boca da garça, ele tá segurando o pescoço da garça. Meu, isso é um impasse horrível. Você não tem como sair porque ela não vai te soltar. E se você for pra mim, você morre. Meu, isso é um paradoxo, né? Não, é muito simples de resolver. Se entregar, porque, meu, não tem. Você tá na boca do jacaré, não vai mais. Não adianta você lutar. Morra! Morra com dignidade, com honestidade, com justiça. Morra! Não, ele vai lutar até o fim. E lutar até o fim por merda, né? Porque não é uma. Porque não é uma porcaria de uma garça. Ele fala que é um pelicano. Mas o outro grande lance desse jumento, ele virou e falou, não, depois de um ano e tanto eu juntei aqui. Esse é o motivo de estar gravando essa merda. Eu juntei um ano, durante um ano e tanto eu juntei os vales e os descontos, não sei o que, para poder comer meu primeiro banana split no shopping Tatuapé. Olha que coisinha mais miserável. Esse mesmo cara que foi lá, ficou com a Sil e não comeu a Sil, ficou com a Helena e não comeu a Helena, é virgem até hoje. Você perceba uma frase que eu ouvi, que é muito justa sobre ele: o peixe morre pela boca, né? Como esse cara fala besteira, gente. Ah, eu também falo minhas besteiras, mas eu estou na posição de crítico, né? Eu estou criticando a postura ali, me baseando no direito que eu tenho de me livre expressar. E, ah, mas está ofendendo, porra, não quer ouvir, desliga essa merda, cara. Por que vem me ouvir? Eu tenho direito de dizer o que eu penso. Não, porque isso aqui vai ser processado. Enfia processo no cu. Usando a legislação para intimidar. Porra, que gente mais covarde. E eu digo o que eu penso mesmo. Vou processar o quê? Não tem nada para ser levado. Não tem medo de cara feia, não, né? Não tem medo de justiça, não. Não tem medo de juiz, não. Já passei a época de ter medo de cara feia. Cara feia para minha fome, que aliás eu estou com fome. Aí você viu o camarada dizendo um tremendo de um absurdo, de uma de canalha desse. Ontem ele era amigo de todo mundo, todo mundo sorria, que não sei o que, bereré, bereré. Mas ele arrumou briga com todo mundo naquela porra. Ele é o errado, mas ele jamais se admite. Mas o que acontece? Eu gosto de falar do Peixoto porque ele é um exemplo de como funciona o autor nacional. Ele é um autor nacional, ele foi lá pro Nordeste dar palestra de roteiro, de quadrinho, sendo que o último trabalho dele rolou há 10 anos. O último trabalho de quadrinho que ele fez foi aquela Cyberdolls, aquele Piratas do não sei o quê. Foi há 10 anos que rolou essa merda. Eu até critico o pessoal lá do Nordeste que chamou ele. Porra, mano, você vai chamar um cara que não faz nada, que não trabalha, que não faz, mas só porque ele é o Peixoto. Vão se fuder, porra, puxa a fita do camarada, puxa a ficha dele, vê o que ele realizou. Ele perdeu o Animecon, perdeu o Anime ABC, perdeu o Game Center, perdeu a merda do Anime Santos. Que sucesso é esse, cara? Ele só tá no Animecon, que vai pro brejo também. O César tem pena do cara, tem dó da ele. Ele só mora com o Nunes porque o Nunes tem dó dele, tem pena. Porra, esse, veja bem como a gente tá ruim de exemplo, né, cara? Como é que a gente pega os piores exemplos possíveis e solta por aí? A gente se baseia no pior. O Emílio Ribeiro é ladrão, o Peixoto é um fracassado do caralho. E os caras batalhadores que valem a pena ser chamados, ninguém chama. Por quê? Porque todo um sistema viciado. É um sistema viciado e eu fico chateado com isso, fico muito triste. Porque a mídia quadrinhos eu adoro, eu fui alfabetizado com essa porra. É doloroso ver o pessoal estragando a mídia quadrinhos para virar a plataforma do ego. Para terminar, Não vou fazer, não vou fazer uma hora de papo furado, não. Pra terminar, eu vi aquela merda do... Uma notinha lá do... Que o Pênis Quente lá do... Lorde Bobo, ele conseguiu uma distribuidora. Porra, mano. Distribuidora de um negócio que tá encalhado. Isso é motivo pra você comemorar? Porra, ai, vamos distribuir na praça. Porra, ele já fez isso na Comix, não deu, você não vendeu. Botou isso na Devir também, não vendeu. Ah, vamos arrumar uma distribuidora nova. Porra, que mania de oba-oba de merda. Eu penso o seguinte, quadrinhos têm um, assim como os autores, têm um prazo de vida, de durabilidade. Ele não é pra durar pra sempre. Os, mesmo os clássicos, eles são reeditados, eles não duram pra sempre. Tem um período, ele lança aqui, tudo bem. Acabou. Que nem o Franco vai montar uma editora pra lançar o Flash Gordon. Porra, vai se fuder, meu. Vão se fuder vocês, editores de merda. Que só pensam em dinheiro, ou então no próprio gibi de luxo. Ah, mas tá vendendo caralho, meu. Mesmo que venda, vão se fuder. Você tem que ter uma visão cultural. Quem é que vai comprar essa merda, velho? Você acha que a molecada vai comprar essa porra? Licencia aquele game lá, o Patapom, o gibizinho do Patapom, lança pra você ganhar dinheiro, e depois você lança suas loucuras culturais. Tem que ter os dois lados, não, só tem um. Aí você vê esses caras, o Peixoto é um exemplo da mentalidade atrasada e retrógrada do autor nacional. Porque a gente tem aquela imagem de bonitão, mas é farsa. Pega um autor nacional, não o álbum dele, e vê o que ele tem a dizer, o que ele acrescenta. Nenhum autor nacional acrescenta nada. O único que está fazendo algum barulho sou eu. E eu vou puxar essa linha para o meu lado mesmo, porque meu livro já vendeu mesmo, já ganhei minha grana, já comprei meu netbook, já comprei minhas coisas, já comprei minhas roupas, tô bonito, tô legal. Tal, não tô nem aí com nada, ganhei meus negócios, dei dinheiro para a patroa, passei com as crianças, beleza. Vou lançar mais coisas, tô correndo atrás de outros negócios. Aí você fala de quadrinhos em webcomic, todo mundo torce o nariz, porque tem aquele vício do quadrinho, de quadrinho impresso, babaca. Aí eu vi lá, o meu mano Marcos mostrou o iPad é uma delícia, cara. Todos os livros do mundo cabem naquela porra, todos os quadrinhos do mundo cabem naquela porra. Você lê adoidado. Ah, mas se acabar a luz, acabou a civilização, né, o idiota. Ah, mas se o livro durar mais, eu vou perder. Vai acabar, não dá pra você lidar com gente ignorante, cara. A pior merda é você lidar com... Eu aprendi isso do pior jeito, que esse autor nacional é um bando de ignorante. É um bando de imbecil. É um bando de peixotos. Veja o estupro que o Cassaro fez com o Holy Avenger, com a novelinha. Porra, mano. O casamento do nada com o vazio. Vá se fuder, cara. Aí você pega essas merdas desses autores nacionais que fazem velta, que falam, meu, só lixo em cima de lixo. E eu fico pensando, até quando alguém vai, o pessoal da grande mídia fala, porra, mano, ninguém fala contra esses caras porque tudo amite, tudo amiguinho. Porque se o cara fala mal desse aqui, se suja ali e tal, onde que nós enfiamos nossa independência? Perceba, nós não temos independência criativa, comportamental, ideológica, nada, não somos independentes em merda, nós somos todos um bando de escravos. O único independente mesmo sou eu. Porque nem o Marcatti e o Mutarelli já entraram no esquemão para ganhar dinheiro, né? O único independente sou eu, porque eu estou batalhando pelas minhas coisas, mas sem abrir mão da minha ideologia, sem abrir mão da minha vontade de plantar sementes diferenciadas de ideias loucas na cabeça do pessoal. O Mil Nomes tem coisas ali que você, eu vou precisar morrer pra esses filhos da puta parando. Nossa, não é que ele tava certo. Vou ter que morrer, caralho. Vamos se fuder, porra. Para e lê aquela porra. A Morgana também é uma puta de uma loucura. O que eu tô fazendo naquilo lá. Ei, garara louca. O que eu tô fazendo naquele livro tá foda. Tem de tudo. E obviamente ninguém vai gostar, porque tem que vender negócio. Se eu fosse fazer um troço autoral, aí o pessoal mesmo não gostava. Por quê? Porque eu não sou da turma. Se eu fosse fazer um negócio comercial que vendesse, também ninguém ia falar nada, porque eu não sou da turma. Terceiro mundo do caralho. E é, infelizmente, esse pessoal que dita o que você vai ler. Você sustenta esses putos. Mas eu tenho um fio de esperança, que eu vejo lá um sábado qualquer do Ruas, vejo Dresden Kodiak, que eu falo com o meu camarada lá do Wawa Wubs e falo com o Turop Van Noorman. Os caras estão aí dando dicas pra mim, me dando como é que funciona, tal. Tô vendo aí um licenciamento legal pra mim, tal, vou fazer um negócio bacana. E tem um pessoal do Anime ABC, o Atila, que ele me apoia. Por quê? Porque ele concorda com as minhas ideias de renovação. Ele tem ideias de renovação. Porque ele sabe, e nós todos sabemos, que a Yamato está indo para as picas com aquelas cagadas de administração deles, aquela baderna, né, que ninguém aguenta, aquela zona do caralho. E o próprio Animecon está indo para as picas porque o César não quer renovar. Peixoto está fudido, porque não tem capacidade de renovação nem argumento nada. Ele está fudido, vai pro brejo. Vai voltar a comer miojo com cachorro quente. Bom, se bem que ele sempre ficou nisso, né? Agora você pensa, o que eu vou fazer da minha vida nesse meio desses caras? Eu vou te dar um conselho. Não sustenta esses caras, não. Não sustenta esses parasitas, não. Não lê gibi desses caras, meu. Não lê. Apoia o BK. Compre o livrinho do BK, porque pra mim agora já foi, né? Leia os textos do BK, pensa nos textos do BK, para de se vender para os Estados Unidos e começa a vender as suas ideias pro cara. Não desenho. Não seja puta. Para de apoiar dinheiro. Dinheiro é legal, eu também gosto, porra, adoro dinheiro. Mas mais valoroso do que o dinheiro são as suas ideias, são as suas propostas criativas. Melhor do que a forma é o conteúdo. Busque esse conteúdo. Busque esse conteúdo, comece a pensar a respeito disso e negue todas as mentiras que te disseram até hoje, cara. Só pra fechar, não, nunca existiu Tiradentes. Nosso hino nacional é plágio. A bandeira nacional, ela é chupinhada de Portugal, vem vindo. Não é aquela bandeira dos Estados Unidos que os caras tiveram ali, botaram sangue naquela merda pra se libertar do domínio da Inglaterra. Os caras foram pra cá, não, aqui a gente abriu as pernas. Então é preciso que você se livre dessas ideias preconcebidas e comece a fazer o quê? A se libertar de todas essas amarras que foram colocadas em cima de você durante todo esse tempo, seja amarra religiosa, conceitual, ideológica. Se livra, zera! Desaprenda tudo. Uma vez que você desaprende, cara, tudo fica muito mais fácil. Eu desaprendi muita coisa, viu? E eu posso até não ganhar dinheiro num primeiro momento, mas a satisfação de estar fazendo um negócio meu, centrado nas minhas propostas e sem medo, porque eu nunca vi povo mais covarde que vocês. Eu nunca vi país mais covarde que o Brasil. Medo de tudo, medo de abrir a boca, de não falar nada, medo de Deus, medo de não ser. Porra, vocês são muito covardes. E às vezes um homem, às vezes não, sempre um homem precisa pôr o pau na mesa, valeu? É isso aí, negado. Muito obrigado pelo seu apoio, valeu, tchau.